com o Show da Cultura. ZYD 225, Rádio Cultura FM Estéreo, 92,9. Empreendimento Argemiro Pereira Filho, Serra Talhada, Pernambuco. Venha pra Triunfo.